ouro de tolo, expresso pro além. Bala perdida, acha alguém. Sem neurose eu não confio em ninguém. A chuva cai no vale da sombra da morte. Sem holofote, cena de horror, sem corte. Nasci na lama, onde o asfalto não chegou. Onde os menores mostram na prática o que o ódio ensinou. Na linha de tiros a mente ficou sombria. O crack chegou como um vírus, trouxe mais agonia. Quem nunca se sentiu fodido sem esperança? Cabeça perturbada, só pensando em vingança. Preparado pra cobrança, 30 noites sem dormir. Boladão, homem bomba, pronto pra explodir. Violência pura, pouca gente se cura. Com munição de titânio, nenhum colete segura. A rua segue sangrando, é ritmo de guerra. Meus irmãos se matando, é o inferno na terra. Chuva de bala, arrastando a escuridão. Chuva de bala, fartura de munição. Chuva de bala, rua não tem opção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, arrastando a escuridão. Chuva de bala, fartura de munição. Chuva de bala, rua não tem opção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala. Tá mandado, tá bilhado, tá fechando com o errado. Tá dando mole nos papos e sem pensa duas vezes. Entrega o irmão do lado, na curva vai ser cobrado. De perna de três quebrado, cresceu o olho igual a sapo. No mangue vai ser jogado, relógio é descartado. Se mais de uma vez atrasa, na alicate é torturado. Enterrado em cova rasa, não importa a sua casa. Nem a roupa que tu usa, cruzou da faixa de gás. O tribunal julga e executa aqueles que ultrapassam o seu próprio limite. A cobrança vai ser cobrada, tem que ser igual Hello Kitty. Não ter dedo pra não apontar, não ter boca pra não falar. Caso contrário tu vai ficar fudido no mutuá. Porque aquele que trauma falha e aquele que falha cai. Perde a garganta com a espada do antigo samurai. É melhor tu não tentar que o retorno é de Jedi. Chuva de bala, arrastando a escuridão. Chuva de bala, fartura de munição. Chuva de bala, rua não tem opção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, arrastando a escuridão. Chuva de bala, fartura de munição. Chuva de bala, rua não tem opção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Se vá, se lá, vai se fuder. Se vá, se lá, vai se fuder. Roleta russa, um tambor vazio. Ele olha pra bala e pensa, essa é sua única sentença. Instinto demoníaco na cara de um maníaco assassino serial. Febre de 50 graus, pronto pra encontrar contigo. De revólver na mão, pronto pra furar tocando, te largar pelo chão. Olhos nos olhos, ele quer ver o que você faz. Se mostrar reação, já era tarde demais. Geração perdida, escorre pus pela ferida. Kawasaki roubada, cruzando a avenida. Tacando fogo no asfalto, de 40 pro alto. Que se foda-se o herói, ficou caído no assalto. Realidade cruel, nessa torre de Babel. Eu tento olhar pro céu, mas tem traçante no céu. A rua segue sangrando, é ritmo de guerra. Meus irmãos se matando, é inferno na terra. Chuva de bala, rasgando a escuridão. Chuva de bala, fartura de munição. Chuva de bala, rua não tem opção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, rasgando a escuridão. Chuva de bala, fartura de munição. Chuva de bala, rua não tem opção. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, tá salgada, mano, salgada. Chuva de bala, vindo na sua direção. Chuva de bala, na laje. Chuva de bala, direção. Chuva de bala, qual foi, qual foi? Sua direção. Se vá, se lá, vai se fuder. Se vá, se lá, não tem pra onde correr, não tem pra onde se esconder. Então toma, toma. Funkeiro, funkeiro, funkeiro. Oh.